um show no máximo só pra você. Então bora começar a botar lá pra cima, Castanhão! Joga Dudu pra cima e vamos, Domix! Bora detonar agora! Agora! Agora! Agora! DJ Domix! Estamos na área da social de aniversário aí! Na nossa faz gostoso! É no máximo, brother! É no máximo, brother! Esse show é na pressão! Esse show é na pressão! Vamos botar no máximo DJ! Vamos botar no máximo DJ! DJ Tom Mix, conquistando a todos por onde passa. Conquistando a todos por onde passa. É no máximo, brother. É no máximo, brother. É no máximo, brother. É no máximo, brother. É no máximo, brother. É no máximo, brother. É no máximo, brother. Bora começar bem na manhã. Só quem tá feliz, por favor, bota a mão lá pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Dá ali na palma da mão que eu quero ver. Dá ali na palma da mão. Vai, vai. Vamos transformar no baile agora. Veio quente e hoje eu tô fervendo. Que ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Quer desafiar? Alô, Garçanha, olha quem tá aqui! Mas DJ Tom Mix. Baile de favela, que a Marconi é baile de favela. Parceiro Renan Mesquita, cê tá ao vivo, brother! O show é no máximo, brother! Obrigado, meu parceiro, também tá aqui com a gente, Kelly! Toda a galera tá aqui também com a gente no máximo, valeu, garoto! Tem baile de favela e os menores preparados. Alô, meu parceiro Igor Show! Alô, Gramerson! Toda a galera tá aí com a gente, peso! Começar, Tomix, bora começar, Tomix, se libera essa parada, vai agora. Cheguei no pistão e vi um monte lindo. Agora. E ri da toa. Alô, DJ Tomix. Tava com... É Castanhão, é Tomix na área. Ah, não. E a minha história de Fernando de Noronha. Abraça seu amigo, abraça seu amigo, abraça seu amigo e canta assim, a canta assim, ó. Nas horas da nossa tarde, escuta o meu som. Joga a mãozinha pra cima, dá ali na palma da mão, não para de bater, vai, vai, vai, vai. É o Tomix na área detonando. Máximo DJ Tomix. Você tá muito louco e mandou te avisar. Vai te empurrar. Já, Renan! Olha quem tá por aqui com a gente, meu parceiro Dieguinho Pitbull. Tá aqui na área com a gente, o rock é doido, meu garoto. Vai no máximo, mano. E o DJ vai tocar, os amigos do baile. O amigo Dudu também do Imperial tá aqui com a gente. Alô, Dudu! O show é no máximo. Alô, Betinho, faz gostoso também tá aí na área. Olha o Gustavo Piratina, tu é e sempre vai ser. No máximo. É. É tudo, Dudu? É. Agora! Agora! Alô, Patrick da Palácio Nós! Também tá aqui com a gente! Como é que tá aí, Patrick? Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Só os vilão, vem! DJ Tom Mix. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai! Alô, G4! Tá tranquilo. tranquilo, tá favorado. Tá tranquilo, tá favorado. Tá tranquilo, tá favorado. Vai, um brinde pro Zé Calcado. Vai achando que é só playboy que vive com a faca. Tá girando o mundão, girando o olhar. Parado no tempo, eu não posso ficar. Girava o volante do golfe, sacou, agora vou virar o volante. Vai começando a brincadeira. Hoje aqui na G4, DJ Tom Mix na área. DJ Tom Mix. Vamos lá, Tom Mix. Olha pra todos os Zé Calcado. Olha pra aquelas vizinhas fofo. E aí, Cleberson, como é que tá essa parada aí? Fala pro Tom. Vai estar suave final de semana. Claro. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai, um brinde pro Zé Calcado. Tá tranquilo, DJ Tom Mix. Tá favorável. Tá alô, meu parceiro Gustavo Piratinho. Vai no máximo, mano. Mas gosta assim, mas tá suave final de semana. Vai achando que é só playboy que vive Copacabana. Aí, dá uma olhada no portão, tá tranquilo. Aí, dá uma olhada nas bandidas que tá DJ Domix! LS Designer, Leandro Sena, criando qualidade no Pará. Adorável. Só os vilão. Bora sair do dia agora, que tal? Tá tranquilo, tá favorado. Tá tranquilo, tá favorado. Tá tranquilo, tá favorado. Só os vilão, vem. Tá na nossa DNA também tá aí com a gente. Tá favorado. E companhia do meu parceiro e do show também. Bora botar pra cima. Tranquilo, tá favorado. Tá tranquilo, tá favorado. Tá tranquilo, tá favorado. Tá tranquilo, tá favorado. Tá tranquilo, tá favorado. Olha no capixaba, bola saiu de tudo aí, garoto! DJ. Sacudindo, bota tudo pra cima, dá-lhe na palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão. Tá na hora, tô. As novinha bem assim, pra fazer um aquecimento e sentar devagarinho. Devagarinho, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Desce novinha com a mão no joelho. Alô, meu comandante Cleiton! E pra falar a verdade, meu parceiro Cleiton aí, já comemorando o seu aniversário, vem comemorar em Mochilo! É no Master. Também Emerson Silva, tá aí com a gente o Jefferson, a nossa DNA sempre no máximo. A putaria no pistão vai começar. Bora, Felipe! Vai começar. Eu tava aí. Alô, meu parceiro Júnior Campari também tá aí na área sempre com a gente. Alô, Júnior, um abraço pra você. Tava com saudade, viu, meu brother? O netinho da faz gostosa, ele gosta desse passinho aqui, Tomix. Passinho, sacudindo, balançando. Bora no passinho, bora detonando. DJ DJ Tom Mix. É pra rir A putaria no... Começou agora. Começou agora. Se não solta o brinquedo, nosso bode. Alô, Dudu! É você, brother! É no máximo. E aí, meu irmão, vamos lá! Mulher que fica sem caô. E o uísque? Sempre do lado. Mulher que fica tranquila, fica numa boa. Ela é novinha, ela não é coroa. Carequinha, calma, mulher que bom. Vou falar. Bora, DJ, no pitbull. Bota pra mão essa parada então, garoto. Esse é o aquecimento do DJ. Agora vai. Bora na pressão, na pressão, na pressão. Vai. Você agora! É de quem que elas gostam? Fala aí pra mim! Deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. Se o grupo de dedo fica de banho. As molecas já estão na fita, as molecas já estão na fita. Os brothers das produções Mega DJ, DJ Tom Mix. Sacou, DJ 4, tô na área. As novinhas ficam loucas quando a águia talha picada. Tá todo mundo aqui, a galera tomando gelada. Pode vir com uma bazuca. E o pop ninguém derruba. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. E o pop ninguém derruba. Da faz escova. Agora você será, Gilmax? Já agarrado águia pra virar sua cabeça. Bebe de montão, arreia muito. Valeu, brother, DJ Gilmax. DJ João também detonou por aqui. Tô ao lado do meu amigo Renan. Alô, Renan Mesquita. Você é Bragantino. De live no comando, minha águia dá o grito. Chega o nome dele, dá logo o bug. Júlio Campari também é sobrinha, tá aqui na área com a gente. Na voz. Alô, Júlio Campari, tá frente a frente, garoto. Lucas, quando a águia talha picada, é o pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Diga-me quando não merecer. Hoje sonhei com você. Precisei acordar, era tudo. Agora sim, Netinho, tamo ao vivo. Conectado, vai. Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. DJ Tom Mix. Isso faz doer, nem imagina o... Alô, Carlin! Tá aqui com a gente, só de boa, garoto. Não posso me apaixonar. Valeu, brother. Nem demonstrar o meu amor. Fingir que o nosso amor nunca aconteceu. Isso me confunde, amor. Você vai negar pro nosso amor, não valeu pra você. Yeah. Só não nega pra nós dois e nem tenta me iludir, enganar. Alô, meu comandante Cleiton, ele também, o Dieguinho, o Pitbull, sempre com a gente. Te amava, tá na hora de voltar aquele rock lá, viu, Dieguinho? Te amava, mas a melhor forma de curar é dizer adeus. DJ Lando, DJ Ivan Macedo, Júnior Digital. Olha o professor também, Júnior Silva tá aí com a gente. E o professor de educação física também tá aqui com a gente. Só de boa. Só do uísque aí, né, garoto? Mas um dia se passa. tarado, é ele mesmo aí, ó. Eu também vou, não consigo mais viver tão só. E entre nós não haverá segredo. Oh my love, você é meu desejo. E nesse momento quero te dizer, meu amor, vou casar com você. Você entrou na minha vida, meu coração se entregou. Aí canta assim pra ela, assim, assim, assim, ó. Eu tô fervendo, quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu com R7, vai ver, acho R7, vai ver. Putaria no quarteto, no ritmo do lado. Isso aqui não é macumba, não se assusta, só mexe o bumbum. Vai mexendo. A putaria no... Mexe aí, vai, Natine. Se não solta o brinquedo... Isso com a Nenia. Vai, vó, pega ela. De pau na cadela, vem saquinho, sem desespero. Bota a pá de panela e puxa o cabelo, vai voar que não anda só. Mulher que fica sem caô, chama o Flamengo pra acabar com ela. Representa, mano, pastor, o WL, calma, mulher que fica tranquilo, fica numa boa. Ela é novinha, ela não é corpo. Toca a bateria no pop, toca a bateria no pop. Essa é a bateria! Bora lá, bateria! Bora lá, DNA! Bora lá, DNA! Bora lá, DNA! Bora, Marinho, show! Bora, Netinho, faz! mais gostoso. DJ Tom Mix. O DJ L só botando pressão. A DNA mora no meu coração. É o Pop Live que tá invadindo. Bora lá, Juninho. Bora lá, Juninho. É o Pop Live que tá invadindo. Junto com o Davidson e o Nandinho. E o Nandinho. E o Nandinho. Junto com o Davidson e o Nandinho. Osso, mano. Sono craqueado. DJ Tom Mix. Craqueado. E faz gostoso botando pressão. Como é que é esse negócio, menino? Atenção, vamos trabalhar, cara. Tecno Rei, chegando pra você curtir. Encaixa, encaixa, encaixa. Tá tranquilo. Encaixa, encaixa, encaixa devagar. Encaixa, encaixa, encaixa, meu. Encaixa, encaixa, encaixa. Equipe, fala. Equipe faz gostoso, é de Castanhal. Vem novinha, vem passar lá. O Júnior Campari que comanda essa galera. E o Filipinho vai no craqueado. Osso, mano, só no craqueado. Osso, mano. Bora, Emerson. Bora botar pressão, parceiro Jefferson também vem pra gente. Alô, comandante Cleiton, você que comanda essa aqui, garoto. O show é no máximo, brother. Gente, valeu, Patrick! Em qualquer lugar. Júnior Campari, caraca, tu só faz. Faço besteira pra te encontrar. Se o bicho pegar pra você, pega pra mim também. Eu tiro a roupa do meu corpo, o bagulho é doido. Alô, professor Júnior Silva de Educação Física! Eu vou ficar sem assim, tá, tá, tá, tá, tá, tá. esse homem hoje aqui em Castanhal. Bora, Kelly Júnior! Tamo junto, Alô Vila! Um abraço pra toda a galera de Bragança que tá aqui no coração, valeu! Tamo junto, brother! DJ Gil Maxi! Alô, Igor Show! Meu parceiro Netinho também da Faz Gostosa. Aí, Netinho! Alô, Romarinho, um abraço pra você também, meu garoto! Vai no máximo, mano! Já comigo, brother! Aí era gêmea, né? DJ Tom Mix.